Rafael Soares, você é amigo de Lucas Vinícius, você é um cara legal, você é um cara bacana, eu queria lhe conhecer pessoalmente, para a gente andar junto, que você certamente é um cara bom de passeio, de rolezinho. Eu espero que você esteja bem por aí, em algum lugar. Eu espero que você esteja em algum lugar, esteja bem por aí. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Que Deus abençoe Lucas Vinícius, principalmente. Deus abençoe Rafael. Tudo de bom para você. Rafael Soares, de Pedro Oli.